048 ao controle Salvador, QNH para referência, o QNH em Salvador no 016, disse inicialmente para nível 150, azul 4048. 4 ajuste 016, e a chegada é bom. 4048, disse para nível 120, reporte para modificar o cancelamento do voo IFR. Estabilizando o VLS X-Ray, com o nome 06, vê se mantém a 3010. 06. Volume 620, se antes aguarde para chamar aqui em Salvador. Então, 3367, chama o centro Recife, 1260, termo 28, correção. 128, decimal 8, termo 135, decimal 3. Está 3567, chame centro Recife, 128, decimal 8, alterno 135, decimal 3. Ok, 288, 353, está 3567, boa tarde. Boa. Protocolo informe, o Lima, tem 57. Eu sou o Rafael, Salvador, limite 4472. Controle, autorizaria para o 3377 aproximar da direção Luna? 3367. Negativo, manter o terceiro chegado devido à aeronave no setor de decolagem. Negativo, é para o terceiro. 06, para 2000 pés, reporte estabilizado. Para 2000 pés, para a dois para o curso localizador com via direita, na proa 050 nesta proa intercepta. Direita 050 nesta proa intercepta, o 4462. Confirma tem livre pouso, voo número 0? O número 0 foi orientado a chamar por 1895. Ah, desculpa, já. Autorizado pouso, pista 0. Livre pouso 1-0, voo no 620, boa tarde. Reduza 2-0-0, acho. Paulo, tá 3367. Decolagem 17, vencimento 0 graus, menos de 9. Voo no meio 20, falso 36, libera direita, antes do taxa em alta, chama o solo em 219. Vai para a direita e chama o solo 219, voo no meio 20. Zona LS azul 4472. Frente azul 4462, complete aproximação, champanhe no lance do sinal 95. 95, boa. Boa. É do colégio que se fizer. Lima 15 Luxo, controle Salvador, está sob contato radar, afastado 5, 8 milhas para oeste de Salvador, mantendo o 095, reporte de unidade de descidas, no ideal de descidas, tem condições de aprovado pelo gente rotatório. Reporte para descida. 5-0, o Faroeste está posto no controle 1-208. Felipe 06, autorizado pouso, pista 0, ventando 70 graus, meia dúzia de nota. Linha de pouso para o pista 0, meia. Boa, 256 vai passar. Tiramos a distância de pouso. Botão 3367, pode conseguir 2 mil pés e completar o procedimento? Botão 3367, afirmo, desse mantenha 2 mil pés, ajuste no 0, no meio do VLS, está estabilizado, número 3. Afirmativo 2 mil pés, reportará estabilizado, na X-Way, está 3367. Estacionário 6227 Lima, seu número. 6227 Lima, tem. Só fora do presente. Ligou no 256. Já foi tentado chamar o Cisco, vamos ver se comer, em 1-2-5 até 1-2-5, decimal 4-5. Primeiro não entendi a frequência, segundo não foi orientado, pode ser a gravação. 1-2-6, decimal 8-5, alterna 1-2-5, decimal 4-5, gol 1-2-5-6. 1-2-5-6, vamos outra vez, não foi orientado a chamar o Brasil. Pode ir, contato. Se está achando para o táxi? Azul 4462. É 6227, o vento 180 graus, 79, autorizado a voz pista 0. Iniciando o chamé 6227. Motor Salvador, papatando da sua parte forte. Corrido a gel, seu pé, você escuta. Capitão, o décimo sob condições visuais, número 6, ajuste no 0 no 6, em Salvador, via corredor gel. No 0 no 6, via corredor gel, Delta Bind 4. Azul 4462, controle Salvador. 4462, escuta. Sempre, taxa travada. Autorizado a linha Arena e colar na pista 17, o vento 190 graus, meia dúzia de nós. Papa, Sierra, Charlie, November, Salvador, Foxcock 99, descend to flight level 050, QNH 1016. Viable Med 1, alright. QNH 1016. Air 63 descente, documento 47, no controle 1208. 208. Zona Light. Salvador, Coral 63, 27, Coral no Bravo. Chama 6327, contato abaixo, banheiro 240, direto Coral. 240 Coral, 6327. Então, Lima, que nos ouviu, disse mantenha 1500 PES, reporte visual com a outra parte. Oscar Maikenk do Colos 48, corri direito no corredor a chance, do Faro de Quantos, transfere controle 1208. Corri direito no corredor a chance, Faro de Quantos, de Itapuá. Controle 120, decimal 8, Oscar Maikenk. Passarei 2231, pronto, posso para da 1-0. Passarei 2231, estamos a avaliar de colar no sistema 0, vento 1-9 grau, 5 nós. Estamos a avaliar de colar, sistema 0, passarei 2231. Tente a Zulu até Lima, apenas um tráfego de conhecimento do controle de posição de 9 horas, volo 2000, rumo sudeste, mantendo nível 1-1-0 com direção a Salvador. Frequência livre está presente para autocoordenação em 126 decimal 85, eterno 25 decimal 45 após cruzamento com tráfego, após cruzamento com tráfego, chama Rádio Feira de Santana em 131 decimal 3. Frequência livre centro Recife, 126 decimal 85, eterno 25 decimal 45. Após cruzamento com os tráfegos no seu setor, chamará Feira de Santana em 131, decimal 30. A 998, deixou o controle de Salvador, sua identificação. Isso mantém o nível 060, ajuste 10016, chegada do MED 1. Chama centro Recife em 123, decimal 8, alterno 28, decimal 35. 238, 12835, chamar 6227, boa. Controle, Oscar, Maquiaca. Papalme Oscar, Mike Zeto, sobre condições visuais, número 10, registro 016. Reporte, pessoal, vem direto uma nativa presente, Oscar Maquiaca. Afirmativo, direto uma nativa, Oscar Maquiaca. Chamada 0. Obrigado. Obrigado. 2231. 2231, contato no Zato, suba 1180. Direto Conexão Via Viamão. 180 Viamão, passaria 2231. Chilena 227. Negativo, era o 6227, mas já ligou a frequência que você precisa. Papapá, Charlie, novembro. Deixa manter a 3 mil pés. Ajuste no zero no meio, nível em média, pode estabilizar o gás de SD a 3 mil pés. 3 mil pés. Nível em média, você está estabilizado, mas eu tenho que fechar até agora. Ajuste 6998, deixa manter a 4 mil pés. Passarelo 2231 no livro das restrições de altitude em carta, submatéria nível 180. Livro da restrição de altura, acende para 180, passarelo 2231. Certo. Passar Charlie, novembro, décima terra 2010. 2010, terra 2010. Mike Yank, 7 da frequência Luiza presente. Bom, bom pulo. Mantilos 1, utilizado pouso no 7, o vento 1 no 70 graus, 7 nós. Realizado pouso no 7, de Mantilos 1. Sua informação, champanhe 1 no 8, pessoal, 9, 5. Houve 1 no 8, 9, 5. Até logo, 7, 9, 5 graus. Boa. Azul 9 no 8, desça para 2 mil pés, livre LS, aporte estabilizado. Desça para 2 mil pés, livre LS, aporte estabilizado, azul 69 no 8. Estão lá dentro de vocês com isso? Ok, tem intenções de mais próximo, conseguir para aproximação visual que estão no set, possível? Possível, eu posso ter para cancelamento, em Serra, Chá e Nova. Depois, Serra, Chá e então, a presente propõe o cancelamento e a aproximação visual para a pista 1, 7, 7, 7, 9, 10. 7, 7, 9, 10, plano modificado ao 5, 8, autorizado, gira base para a pista 1, 7, reporte quando no final, no ajuste de último entrando 0, 1, 6, vento 1, 9, 0 graus, 5, 9. Depois será na final da 1, 7, 7, 7, 9, 10. Uma que nos vem, o salvo foi a 5-8, confirmando o combate. Fechada a essência, será que você liga? Fecho mais só um, você pode perguntar a parte do mar. Afastado 60 milhas sudoeste do VR Salvador, mantém nível 160, presença já terminado, chame Ilhéus, 120, decimal 1. 5789, deixa o controle Salvador, chame identificação, vento para 4 mil pés, eixo 10, no meio, via chegada morte. Para o final da 1-7, com trajetado Serra Chale Novembro. Serra Chale Novembro já está utilizado pouso na pista no 7, vento 190 graus, 059. O pouso autorizado na pista 1-7, pode sair do tio vento, por gentileza? Confirmo, o vento 190 graus, 59. Ok, Serra Chale Novembro. A 1-9 no 8 utilizado. Agora sim, estabilizado o azul 69-9. Sim, complete aproximação, chame torre no 8, decimal 9, 5. Torre 19, torre 1 no 8, decimal 5, azul 69-9. 18-95. 2-95. Torre formador azul 69-9, final, pistão no 0, 7 milhas. 69-9, continua aproximação, azul 69. Continuar a aproximação. Questionário 635, você genial decolar sem parar? Autorizado a linha decolar no 0, 090 graus, meia luz de nós. Sierra Golf, aguarde para iniciar o táxi. 245. Chame sempre o Cícero 123, decimal 80, termo 28, decimal 35, para informação de voo e alerta, bom voo. 045. Charlie November, Sierra Sierra 01, no confirma o site? Decimal 8, alterna 128, decimal 35. Faça o backtrack após o liberar a esquerda na papá ao estacionar frequência livre. Mike Serra Golf, está autorizado, tá? Se você é a Romeu, você pode transferir ingresso? Corrigindo, azul 691, autorizado pouso, vento 190 graus, menos de 9. Autorizado pouso 10, azul 692. Celeste 355, círculo 02, controle 1208. 208. Celeste 355, atapadá, sobre nível 360, direto livre. 360, livre. Vou autorizar a Daniela e manter esse no teste. No 6918, saio com 04, direita no 219. Direita 219. Autorizado decolagem, no vento 170 graus, 79. Mike Serra Golf, decolou 06, no controle 120. 08, obrigado, boa tarde. Serra Golf, decolou 60, está na curva. Mike Serra Golf, contato radar sobre a via saída Momo, nível 100. Compreendeu? Na subvia, 100 mais Serra Golf, vai ficar em 3.000 até 15.000. Direita na proa 260, o limite são 3 minutos nessa proa. 260 por 3 minutos. Papa Romeo Mike, Serra Golf. Serra, já subiu? Tá, Matheus 953. Gente, subiu Matheus 0, beleza. É bom, zero. Nível 789, emissiva do sol, 200 mais para o sequenciamento. 200. Passarinho do 2231. Controle 2208, tá, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, está 4778, decolou na 3 contas. 4778, contato radar na decolagem, subiu até nível 330, via saída PUCA. 330 na PUCA, tá 3478. Arrumei mais que Serra Golf, subiu até o nível 100. Separar. Serra Golf, subiu até o 789, tráfego que precede na aproximação, posição de 11 horas, 14 milhas, rumo sul-oeste, cruzando 3.700 pés para 2.000 pés, no Charlie 208. Certo. Feito lá, tráfego adicional, posição de 9 horas, 10 milhas, rumo oeste, cruzando 6.400 pés para o nível 100, Kilos 22. Curva à esquerda na proa 210. Esquerda 210. Tá, marca 2. Deixa eu manter 2 mil pés, o azul 2789. Tá 2 mil, tá 2 mil. Tem como limite a radial 270 do VR Salvador, em caso de falha de comunicações, vai cruzar a radial 270. Faço uma ligação para o Editora e chame o turno no 93-95. A 270, voador, informador. Serra Luís, que deve estar ali na tribuna, e sempre reporte para os alvos Serra Luís, que deve estar ali na tribuna. Perfeito, eu acho que 3 lá em Sembra, sem transferir, depois está na visão com o Delta e ligar para o Mike. Mike Sierra Golf, presente, sequência do S de Renga, sinal 085. Gente, Mike Sierra Golf, submetendo 085, plano cancelado 219-17. 085 Golf, obrigado. Confirma de cada? Cada 170. Gente, para o curso localizador, curva esquerda para 160 nesta 37. Esquerda 160 e para o localizador. Acho que eu fiquei completo de aproximação, torre 98.195. 98.195, acho que eu fiquei. Salvador, tá passando, acho que eu fiquei. Eu acho que eu não fiquei, mas continuo em aproximação, a razão também estou expondo. Aguardando, acho que eu fiquei. Controle Salvador, Hotel 3155, boa tarde. 3155, boa tarde, radar, Super Nível 320, direto Lendo. 320, voa direto Lendo, Hotel 4778, chamo Centro Recife, em 1-2000-85, eterno 25-45. 1-2000-85, eterno 25-45, confirma? Afirmativo. Tarde. Azul 2789, informa o tráfego adicional, posição de 11 horas, 9.2 milhas, com deslocamento sudoeste, mantendo 510, efetuando o cruzamento nas localidades de Salvador entre Duna e Simbra. Não interferirá com sua aproximação. Robson 44, Azul 2789. 2789. Não autorizado com sua pista 0180 graus, 59. Autorizado ponto pista 10, acha você. Salvador Gol 1097 na ponte, espera da 10, pronto. Gol 1097, mudou o ponto de pé. Atenda. Torre 98.195. Completo, informador, Salvador, reporte visual Calicia. 0 na meia, reporte na visual Calicia, olhar para o